chegar. Como o invado dos lobos, a melodia dos ventos que vem trazer de volta a minha fé. Que vou para o quarto e de joelhos no chão eu chamo a Deus, falo Deus, clamo a Deus em minha oração. Cada palavra um refrão, cada refrão uma música, cada brilho um revólver. Debaixo da blusa, cada estiga é só mais um motivo. Fecho o nariz, puxo o pó, puxo o dedo, é um tiro ou uma dona Maria chorando pelo seu filho. Eu sei que pra você isso não é importante. Na Ceilândia acontece isso a todo instante. Se os fulanos parassem de se matar, podia pôr a cabeça pra raciocinar. Vingança, morte, não recompensa. Maior que o mal é o bem, então vença. A vitória vem quando sabemos defender o que é certo. Os burros ficam pra trás, nem todo mundo é esperto. Mas eu não paro, eu falo, eu não me calo. E sei que a solidão nunca vai me vencer. Parar não adianta, só esperar não é fazer. E a sua mente como a minha tem que se ligar. E os nossos pés a Deus continuar a andar. Bolado com esse tal de diabo que atrasa tanto lado, mas comigo tá enrolado. Será fulminado, batendo mais um soldado. Eu tô com Deus, tá ligado? Do meu lado, eu tô ligado. O sistema do diabo que escraviza meu mano. Aí Jamaica passa o pano. Que eu tô chegando, negro clã, só observando, orando por misericórdia. Chega de discórdia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem aqui na área pra virar freguês. Aqui tem tudo que tu quer, droga mulher, tem pó, tem mela, sabe como é. Popó, bem, bem, vem comigo, vem, na boca de fumo pra gastar o que não tem, vem. Rodeado de demônio é minha volta, essa vida aqui só tem ida, não tem volta. Lá no túnel, tem uma luz no fim, quando sobe nas ideias, plim, plim. Os botecos tão abertos, tô esperto pra ver o meu próprio fim. Só Deus pra me ajudar, não deixe a molecada se viciar. Sei que o caminho é você, Jesus, eu tô te vendo aqui na cruz. Meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Preciso mudar de vida pra não sofrer mais tarde. Passa, a gente aprende, vive com a verdade. Cicatrizes no corpo, lembrança que não se apaga. Vou apanhar e aprender pra não cair na bala. Eu ando desligado, mas eu vou mudar. O meu destino eu não mudo, mas vou complicar. Tudo com calma e calculado com certeza. 2002, uma agulha negra virada de mesa. Agora com os pés no chão, mais consciente. Sou um guerreiro da CI, mais um sobrevivente. Hora de levantar, 5 da matina. Um beijo no meu filho, razão da minha vida. Responsabilidade em dobro, família. Sou o espelho do moleque, eu vou mudar de vida. O que passou, passou, a mim não mais importa. Ponto final, me dá licença, eu vou fechar a porta. Sinal da cruz, Jesus no meu caminho. Passei por muita coisa e nunca me deixou sozinho. Do fundo do meu coração, obrigado Senhor. Obrigado. O tempo que vivi nas trevas me iluminou. Hoje eu não quero mais, eu vou ficar na paz. Voltar de novo pro crime, isso jamais. Tô satisfeito e assim vivo tranquilo. O sol brilhando forte, o sorriso do meu filho. O meu tesouro hoje com 3 anos de idade. Mudei de vida e hoje é só felicidade. A Deus muito obrigado. Hoje eu ando mais ligado, mais consciente e assim ganhando meu espaço. A vida muda, o tempo passa, a gente aprende. Te peço Deus, proteja a nossa gente. Agulha negra, calibre 23, Ed Blue, Jamaica, chocolate. Mandando a ideia pra rapaziada. Paz, paz, paz, paz. Meio desligado.